Tio Solo? Rodando de pista aí? Tá na 28 ainda. Nós estamos com vento aí de 290 com 4 nós. É, e o mais ou menos tá dando pista 10, mas tudo bem, a autorização permanece, né? 28, gole Eval Eudes. Tá, gole Eval Eudes, só vai manter a proa até 2 mil pés após iniciar a curva, ok? Tá, ciente. O TAM 3171, manter a proa após 2 mil, após iniciar a curva para esquerda na proa de gole. Até 2 mil, depois curva esquerda. Ciente, curva esquerda, proa de gole. O TAM 3, cumpre o perfil de saída 3171. Controle o gol 1804. 1804. Ao término desta órbita, já estamos na curva de aproximação, estamos prontos para iniciar a descida. 1804. Existem 6 aeronaves em níveis adjacentes que estão fazendo órbita. Eu solicito que tente mais uma vez contato na frequência 126.85 para ajustar-se. Caso negativo, retorne a esta, ok? Ok, vou tentar chamar o 2085. Alaska Golf Kilo. Perceba a controle. 5 milhas da posição coral, serviço radar encerrado, mantém nível 100. Chame o controle Lelos, frequência 120 decima 1. Lelos 120 ano, muito grato, bom dia. Coordenaremos Recife 390, formação em curso Juliette, 1014 no altímetro, Tanguá de Copa, Porto Novo. Afirmativo, quando liberar a pista pelo vento, vai ser 28? Vai ser 28, o vento aqui estamos de 290 graus com 2 nós. Pois, eu programar aí para 28. Deixa eu ver. Salvador, Recife, nível autorizado 390, Aerovia Pelwisk 58, decolagem pista 28, manterá a reta até cruzar 2000 pés, após curva à direita, subida Aron, transição Melim, controle em 119 decimal 35, turno 18 decimal 6, acione 5002 para o 642. Isso autorizado 390 para Recife, Upper Whisky 58, decolado na pista 28, mantém proa até 2000 pés após curva à direita, na saída Aron Melim, controle 0935-186-5002. Vai reto, portão 9, chama o ponto, puxa o sinal. Bora, obrigado. Solo Salvador Azul 4069, bom dia, autorização nível 320 para Campinas. Sente Campinas 320, informação em curso Juliette 1014, aguarde copa na pole position. Sente aguardando, gole, gole. Só que tinha copa, gente. 2, 0, aerovia Peruísque 5, 8, da cola pista, 2, 8, mantenha reto até cruzar 2 mil pés, a terceira milha, Coisão, mantenha reto até cruzar 2 mil pés. Posso curva esquerda, subida gole, aval, após aval, direto sagaz. Controle em 1 no 9, decimal 35, torre 1, 1 no 8, decimal 6, código 5575. Setorizado 320, apelo isso 58, decola do 28, mantém pulo até 2000, após esquerda, gole, evalgo, 1935, 186, 5575. Correto, portão 01 no chão pronto. Pronto. Controle, Salvador, gol 1715, formação Índia. Entende, gol 1715, permanece em órbita. Confirme, foi instruído pelo centro para abandonar a órbita agora, após antes do início do procedimento. Autorizado até IPIT, pista ainda não liberada. Gol 1715, desse mantém a nível de voo 050. 050 até IPIT, 1715. Gol 1715. Na escuta. Após a posição e pitch, voa Serra Victor 363. Se for realizar o RNAP para 28, sim. Muito obrigado. Serra Novembro, Michael Mil, remanso. Aguarde COP nível 105. Está muito baixa, a clareza está acima, a transição está muito baixa, ok? Eu entendi que seria 35, vou coordenar controle, só está a autorização. Formação em curso Juliette, altímetro 1014, quilo para paveta. Um pouquinho baixo ainda, ok? Nosso slot ainda permanece, o pouso 37? O 715 dispõe o seu slot, porém está autorizando a aproximação para a final do RNAV. O altimetrão no 015, desse mantém 2.500 pés, informação servida 363. 3.000, reportará a Serra Victor 363, o slot foi informado por Aracaju, mas tudo bem, gol no 715. Positivo, não possuímos seu estimado de slot? Gente. Dando liberação do controle para ascensão 105. O controle vai ser na frequência 119.35, a torre 18.6, acione o código 5571. Seria POF ou IPIT? Porque nós estamos na PRO adianto. IPIT, IPIT, é falha nossa. Ok, na PRO, via IPIT, desce PRO 040, GOL 607. Firmo. Bom dia, gol 1804. 1804, controle, aciona identificação via chegada bom, IPIT, IPIT, desça 050, gol 1804. Afirmativo, informação Juliette via IPIT ao 050. Solo Azul 4069, portão 1, puxa acionamento. 5, Serra Victor 363. Gente, complete final RNAV pista 28, contato torre 11860, bom dia. 1860, bom dia com a torre. Controle, confirme a RNAV ou VR Delta Mike Echo. RNAV da 28. Aficiente, reautorizado 2500, altímetro 1015, informação do Serra Vitor 363. Ok, vai informar passando o Serra Vitor 363, 1015, o gol descendo para 2500, gol 607. Gente, completando, via chegada até Ipite, após Ipite, Serra Vitor 363. Via até Ipite, após o Serra Vitor 363, 500, gol 607. 804, confirme a RNAV ou o VR Delta Mike Echo, gol 1804. Vamos efetuar o RNAV, 1804. Gente, 1804 reautorizado para 3000 via chegada Ipite, o gol 1804. 3000 via Ipite, 1804. Firma após Ipite, Serra Vitor 363. Após Serra Vitor 363, gol 1804. Portadora. Salvador, até 3153, passando no nível 160 para 120, estamos com 209. 3153, identifique via chegada de pit, desça 040, 3153. Via chegada de pit, nível 040, até 3153, mantém a velocidade. Até 220 está disponível. 2209. Bom dia, o 135 no 7 ainda com a informação Juliette, mantendo o nível 130. Direção de identificação, via chegada IPIT, desça 050, então 3517. 050 na IPIT, 3517. Firmo? Salvador, TAM 3153? Siga. Após tanto voo em pit, não tem mais espera não, né? Negativo, sem espera. Obrigado. Bom dia, Gol 897, quente informação, Juliette. Bom dia, identifique, desça 060 via chegada em pit, gol 1897, número 5 na sequência, sem órbita. Desco 060, prossegue na pit, alguma velocidade recomendada, mantendo 250 na indicada, 897. Cliente. 1219, controle, gol 1795. Pista 28, chame no Serra Vitor 363 após em pit. Chamará, gol 607. Alfa, primeira esquerda, Kilo, Fátio 3, chame para ingresso do Fátio 1, portão 8. Fátio 1, Kilo, Fátio 3, chama para ingresso no Fátio 1, gol na 7, na 5. O Pátio 3 é o primeiro, ingressa próximo à esquerda agora na Kilo, para o Pátio 3, reportará para ingresso no Pátio 1. Suficiente, gol no 7 na 5. Solo azul 4069 para o táxi, 116 a bordo, 4 horas e 50 minutos de autonomia, alterna com fins. Confins 116450, táxi autorizado à direita, via Índia Alfa, pontos de espera pista 28, torre 18, meia altímetro no 0, no 5, tem alguma viagem, azul 4069. Obrigado, bom dia, 4069. Ave, por gentileza, é 7. Gente. Após de pitch, Serra Vitor 363, gol no 804, reautorizado 2510. Afirmativo, após e pitch, Serra Vitor 363, quando autorizado 2500. Positivo, gol no 804. 607, passando Serra Vitor 363, no perfil, avistando já. Gente, complete final RNAV pista 28, torre 118, decimal 60, gol 1607. 07-278, aí, bom dia, até logo mais. Bom dia. Tigiu 4000, 1804. 1804, sede reautorizado 2500, via chegada e pitch, após e pitch, Serra Vitor 363. Afirmativo, 2500, via, após e pitch, 363. Reduza para 180 nós. Ok. Torre Salvador, bom dia, voo 607, está 2 milhas do Serra Vitor 364, embaixo travado avistado. 607, bom dia, continue a